Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3, desta vez especial da retrospectiva do ano da Nintendo em 2016. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí? Até o lançamento deste podcast, já vai ter passado o Natal e será inclusive um aniversário, sendo que também na semana vai ser aniversário do Jomon. Palmas pra gente. E eu queria compartilhar uma triste história minha, na verdade, que eu não me dou bem com presentes de aniversário, né? Eu sempre fico na expectativa de que alguém vai me dar um jogo de Natal ou algum console, alguma coisa, e eu nunca ganho, nunca ganhei, né? Na verdade, assim, uma vez eu era muito pequeno, tipo, eu sempre quis um Game Boy, né? E eis que chegou num Natal e meus pais falaram, olha, a gente comprou aquele joguinho que você queria, né? E eu, oh, da hora, eu vou ganhar um Game Boy. Quando eu abro, vem aqui, aquele tijolão da hora, tipo, 99 em 1 Tetris, sabe? Um milhão de Tetris. Eu nunca consegui mudar, tipo, você vê 3 jogos, assim, nunca vi nem, tipo, 10 naquela de joguinhos. É que o Jomon não sabe porque ele é muito novo, né? Mas aquele jogo, os 10 jogos era tudo variação, né, de 99. E quando o Mario falou, eu achei que ele ia falar que ele nunca ganhou 2 presentes pelo aniversário dele ser muito em cima do Natal. É, eu não ganho 2 presentes. Eu ganho 2 presentes, só que assim, é um presente regular e outro é o presente merda, entendeu? E aí eu fico na indecisão qual que é o presente regular e qual que é o presente merda. Tu está chegando ao fim e aconteceu ou não muita coisa em relação à Nintendo neste ano, né? E é por isso que a gente vai discutir hoje aqui os melhores momentos, ou os piores, da Nintendo em 2016, né? Começando pelo Wii U e o 3DS, né? Eu acho que esse ano, pra quem tem 3DS, acho que foi o ano do 3DS, né? Foi o ano de muitas sequências, né? Eu fiz uma conta rapidinha, deu mais de 15 jogos, continuações, e que na maioria, em geral, foram melhores do que os originais. Eu acho que o 3DS chegou, entre aspas, no ápice da vida do console, assim. Eu acho que, em termos gráficos, não dá mais pra ir além disso. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que faz um tempo já que o 3DS tá no limite dele, tanto que fizeram um new, né, 3DS. E agora que as desenvolvedoras aprenderam, a gente já comentou isso, agora que eles já aprenderam a desenvolver pro 3DS, eles estão empurrando onde dá no 3DS. Eu gostei bastante do ano do 3DS. É, tô junto, só não gostei do new 3DS não ter jogo exclusivo bom ou impactante, né? Ele deve ter ganho uns joguinhos meio indies aí, né, meio nindies assim, mas que não compensou a compra exclusiva dele, né? Mas qualquer concordo com vocês, eu acho que o 3DS, mesmo chegando no fim da vida útil, a gente não sabe em que momento que ele vai ser descontinuado, né? Ele ainda tem ganhado bons jogos, né? Espero que Pokémon Sun and Moon não seja o último bom jogo do 3DS. Tem Dragon Quest 8 aí. Mas, assim, com relação a Nintendo, embora ela tenha aquele discurso que o 3DS não acabou e não sei o quê, você vê que os grandes estúdios da Nintendo estão todos trabalhando no Switch, né? Então eu acho que dá pra dizer que o 3DS vai ter mais jogos, mas vai ser ou continuações ou jogos menores, né? E eu te pergunto, Jefferson, e o Wii U? O Wii U, eu dei uma olhada na lista e a lista é ruim, é pouca. Mas assim, vamos tentar comparar com a própria lineup do Wii U. Que eu achei que o que faltou esse ano é um jogo bom e popular. Porque bom é meio que, sei lá, é meio de gosto, né? Mas assim, popular, nesse ano não teve nenhum jogo que você comprou o Wii U porque você gosta daquele jogo, sabe? Eu acho que não teve nenhum, em nenhum momento desse ano teve algum boost de vendas do Wii U. Não teve desconto, não teve nada e esse ano foi aquele marasmo, aquele limbo que algumas pessoas de nicho curtiram alguns jogos, mas, sei lá, Star Fox, Tokyo Mirage Sessions ou coisa do tipo, mas não teve nada em comparação aos outros anos. Mesmo com a lineup fraca, teve alguma coisa. Faltou Zelda, né? É isso que faltou, na verdade. Eu acho que o Wii U ele não tem mais como baixar o preço, né? A não ser que eles vão botar custo de fabricação pra não dar prejuízo, né? Pra vender tudo de uma vez, mas quando lançar o Zelda, eu acho que eles ainda estão esperando que um console venda. com relação a preço, eu acho que não vale a pena baixar, porque é o que tem nas lojas e não tem mais, eles não produziram mais, então não vale a pena você limpar o estoque agora, espera, sei lá, deixa ele morrer sozinho, tipo, não tem mais unidades pra ser produzidas, então deixa. Depois de lançar o Smash Bros. E Mario Kart 8, o Smash Bros., algum desses dois foi ano passado? Os dois foi ano passado? Não lembro. O Smash foi ano passado, não foi? Não, Mario foi. 2014. Nossa, é verdade, verdade. Smash... Não, nenhum deles foi. Ano passado. Smash. Ano passado foi o Xenoblade e foi o de Yoshi's World, né? Ano passado teve Splatoon, Mario Maker, Woolly World. É verdade, é verdade. Então, depois, tipo, acho que depois do Smash do Mario Kart 2014, ninguém tava esperando mais nada, né? Splatoon foi uma coisa interessante que veio, né, pro console. A Nintendo apostou bem nele e funcionou. Mas esse ano, acho que eles tinham tudo pro Zelda. Era a Zelda que ia segurar o negócio. Aí eles viram que não valia a pena, que o Wii tava muito mal das pernas e que o Zelda não ia conseguir salvar nada. Então, fica mais tempo cuidando do Zelda, lança ele pro Switch pra ser um boom pro Switch, e lança pro Wii U só pra não trair os fãs que ela criou, que ela falou que ia lançar aquele jogo, porque senão o Wii U ia ser o único console sem um Zelda original pra ele. E aí tá nisso, a gente ficou com muito jogo meia boca, a Nintendo tentou passar o bastão de Zelda pra Star Fox e não deu muito certo. Mas só falando em fã de Zelda, acho que o único fã da Nintendo que tá feliz com o Wii U é o fã de Zelda, que teve, entre aspas, na vida toda, teve uma boa sequência de Zelda 3D no Wii U. Mas se o cara é fã de Zelda, normalmente ele já jogou esses Zeldas, né? É bom pra quem quis se introduzir. Jogou, mas na época do GameCube ele falava que era jogo de menina, né? Um jogo feinho, um jogo de criança. Aí depois ele falou, nossa, é bonito, não sei o quê, e foi aclamado. Bom, a Nintendo como empresa, ela também teve as suas mudanças, né? Teve o primeiro ano do Kimishime, teve as mudanças financeiras e até a mudança de negócios, né? Bom, com relação ao ano financeiro, não ficou no vermelho, mas também não teve tanto lucro. Eu sei que o pessoal não gosta de ouvir muito isso, mas sempre a gente ouve aquele negócio, ah, a Nintendo tá falida, não sei o que, vai abandonar a coisa assim. Mesmo num ano ruim, as coisas ficaram, entre aspas, num azul. Eu acho engraçado que num ano que mais se falou da Nintendo, assim, em nível, sabe, considerando a diversificação dos negócios, o lançamento de console, sabe, etc., não teve tanta presença de uma figura da Nintendo, nem a Nintendo participando ativamente nas mídias, né? Você vê o que eu tô falando, faltou Direct e a Nintendo praticamente não teve três, né? Vocês não acham curioso? Vocês não acham que tá faltando ainda achar aquela figura pública pra eles voltarem a ter aquela comunicação que eles tinham quando o Iwata ainda tava na direção? É que eu acho que isso, assim, o Kimishima, você vê que ele, esse é o primeiro ano completo dele, né, na direção da empresa, e você vê que ele quis manter o Direct um negócio casual, assim, não um negócio pra amigos. Ele não colocou, ele parece um homem sério, ele não colocou não parece que ele colocou a seriedade da Nintendo. Eu acho que essa falta do Direct e de uma E3 bem fraca na Nintendo foi porque ela tá segurando tudo pro Switch. Porque pro 3DS tá tudo continuação, foi o Pokémon Sun Moon dela, e o Wii U não dá mais pra tirar ele da cova. Ele entrou lá. Então eles estão guardando tudo pro Switch. Esse ano, na E3, principalmente, senti que foi um... Mano, a gente tá lançando alguma coisa aqui e ali, mas a gente não vai conseguir fazer nada. A gente só tá só pra falar que tá lançando alguma coisa. Com relação à falta de Direct, eu acho que foi um pouco uma relação de respeito, assim. Eu acho que o presidente, o Iwata, morreu e aí ela ficou meio perdida até fazer o primeiro. Dizem que aquele Iwata-esques ia voltar, mas não voltou até agora. Com relação à figura pública, eu acho que nos Estados Unidos encontrou, eu acho que o Bill Trinney, ele se firma como o apresentador do Direct. O Shibata, pra mim, ele sempre foi engraçado na Europa. Eu acho que no Japão falta achar alguém que apresente bem. Se assiste todos os Directs japoneses, não é uma coisa legal. Não, sei lá, pelo menos nenhum me pegou. Bom, no financeiro, a Nintendo ela teve a variação muito grande nas suas ações, né? Pokémon GO fez explodir, até a Nintendo falar que ela não tinha nada a ver, não que não tinha nada a ver com isso, mas que a Niantic era responsável pelo desenvolvimento, né? Aí teve uma leve queda, e teve a relação dos usuários com Mario Run, que aparentemente teve uma relação na queda das ações, né? O Switch também não caiu? Não anunciaram? Eu não sei, porque normalmente a tendência é cair. Isso não é um problema, porque os investidores entendem que a empresa vai gastar muito em linha de produção pra transformar esses consoles em produto e vender, etc, né? E tá tomando risco, né? Porque tá lançando um produto novo. Então a tendência é cair. É difícil ver o sucesso da empresa só pelas ações dela, né? É difícil e, sei lá, é aquela coisa... Pokémon GO foi um furo absurdo, né? Tipo, as pessoas não perceberam que a Nintendo não tinha só um terço das vendas. Enfim, mas no geral se manteve tudo, entre aspas, oscilou bastante. É aquela coisa, anuncia que vai pra mobile, as ações sobem. Aí mostra o jogo, o Mario Run é lançado e as ações descem. É uma coisa mais ou menos assim que funciona. Não tem muito a ver com o sucesso ou não do jogo em si. Eu acho que esse ano é legal que foi introduzida, né? Que foi a amostra. O Iwata sempre falava que ia dar força que a Nintendo ia procurar buscar na força das IPs, né? Voltar aos negócios, e esse ano mostrou, né? Com filme, com parque. Eu acho que teve muito mais notícia fora dos videogames do que outra coisa. É a Nintendo tentando virar multimídia. Eu acho importante porque das três, né? Da Sony, Microsoft e da Nintendo, a Nintendo é a única que não tem nada por fora. Ela só vive de videogames, então se videogames acabarem, ela acaba junto. Então é bom, é importante você transformar os personagens que ela criou no mundo dos videogames, que são icônicos pros fãs de videogame, e pra alguns fora, por causa da infância. Eu acho importante ela tentar lucrar nisso, né? Tipo, como fã da empresa, isso é importante. Então, né? Ela não tá fazendo isso só com os parques, né? Ela também tá lançando aqueles stickers e uma porrada de outras coisas, né? Mas veja só, eu acho que falta pra Nintendo ainda oficializar uma marca de vendas ao redor do mundo, né? Você vê, eu fui no Shopping Dourado esses dias e lá tem um quiosque chamado Pokémon Stop, em que se vendem produtos de Pokémon, oficiais ou não, porque tinha um Pikachu lá que parecia que tinha derrame cerebral, os produtos da Sogo, sabe? Sim. Então, eu acho que a Nintendo tá ganhando nada com isso. Grande parte dos produtos, por exemplo, tem camisetas de Harry Potter que são das marcas oficiais. Eu acho que até os produtos que lançaram pela Riachuelo, eu não sei se são oficiais, entendeu? Ninguém falou nada. Os da Van são, pelo menos o que saiu no release da Nintendo, né? Agora, a relação de outros produtos que estão saindo, a gente não sabe. Tá faltando isso e lojas oficiais lançando ao redor do mundo, não só no centro, no polo Nova York ou no Japão, né? A Nintendo sempre foi bem cuidadosa com isso. Eu acho que até ela... E passo a passo, né, ela tá fazendo isso. Então, acho que até ela se inibir e sair jogando pra tudo que é lado, ela vai estar muito bem nas pernas. Porque é aquela coisa, como ela é uma empresa só de videogame, se ela fizer qualquer coisa errada, é muito perigoso. Então isso tem muito a ver com, tipo, ela não ser tão agressiva, tem muito a ver com os negócios dela. É falta de know-how, né? Concordo com tudo que o Mario falou, só algumas restrições com relação a lojas. Eu acho isso um pouco mais complicado da Nintendo fazer isso. Eu acho que o que falta mais, por exemplo, citando a parceria com a Vans, eu acho que a Nintendo tinha que fazer parceria com entre aspas, marcas maiores, assim, que nem que ela fez com a Apple ou brinquedinhos do McDonald's, assim. Eu acho que, sei lá, alguma... Eu não conheço, mas alguma marca de roupa famosa e a Nintendo, sei lá, colocar a coleção dela lá, porque se ela fizer sozinha, provavelmente ela vai fazer besteira. Então, seria bom fazer com alguém que já conhece o mercado. Terceirizar tudo. Isso, só licenciar as coisas. Bom, eis que a Nintendo enfim entrou no mercado mobile, né? Você vê, dos jogos que ela tinha prometido com aquela parceria com a Dena, né? Eu não sei quais tiveram envolvimento da Dena de verdade, né? Mas a Nintendo, acho que só Super Mario Run, se eu não me engano, né? O Mitomo também não? Eu acho que a parceria era pra deixar, entre aspas, com a Dena fazer, mas no final das contas, o jogo em si, a Nintendo quase utilizou todo mundo dela. Tipo, a Dena só serviu pra infraestrutura. Bom, foram três jogos, né? Começando pelo Mitomo, que não sei se dá pra gente falar que é jogo, porque é mais uma rede social, né? É um aplicativo, no mobile eu tava lendo, né? É. Na sequência teve Pokémon GO, que foi desenvolvido pela Niantic, né? E depois, no final do ano, Super Mario Run. Então, começando pelo Mitomo. Eu acho que ele lançou meio tarde, assim, no ocidente, porque Pokémon GO tava pra ser lançado. E meio que depois que Pokémon GO lançou, o pessoal cagou pra Mitomo, né? Mas quando o aplicativo lançou, muita gente tava usando. Não, mas acho que o problema não foi o ocidente, o problema foi no Brasil. Porque nos Estados Unidos lançou basicamente... Eu não lembro quanto tempo de diferença, mas foi muito rápido nos Estados Unidos. O problema foi aqui que chegou no mesmo mês de Pokémon GO. Lançou em... Foi o quê? Eu nem lembro que mês era isso. Julho, né? Mais ou menos. Eu acho que o que dá pra dizer é que a Nintendo, ela experimentou o mercado mobile do jeito que ele é. Ela lançou Mitomo, fez sucesso, teve muito download... Chegou, acho que não durou, acho que 3 semanas e depois todo mundo parou de usar. Então eu acho que o mercado mobile é isso. Você lança o jogo, o pessoal baixa, joga um pouco e depois descarta. Apenas alguns jogos continuam valendo. E com relação a Mitomo ser uma rede social, eu queria que ele fosse um pouquinho diferente, né? Eu imaginava que o Mitomo poderia ser, sei lá, um hub, alguma coisa assim, que você concentrasse tudo que fosse da Nintendo e, sei lá, construísse sua casinha com as coisas da Nintendo. Isso seria da hora. Tipo um Animal Crossing da vida? É, isso. Sem ter que trabalhar e pagar dívida. É, você paga com dinheiro de verdade, né? Desculpa, é a versão Seu Madruga do Animal Crossing. Ou você paga com dinheiro de verdade, ou sei lá, você compra, sei lá, Super Mario Run e recebe os itens do jogo. A gente já falou muito de Pokémon GO, né? Alguns aqui, digamos, 33,3% do podcast escolheram ele como jogo do ano, né? Se você não sabe, escuta o episódio anterior. Que foi mais propaganda do que pro jogo do ano que ganhou, né? A gente falou mais, né? Não tem, o podcast inteiro foi sobre Fire Emblem Fates, né? Mas enfim, Pokémon GO, aquela coisa, todo mundo... curtiu, né? Todo mundo jogou, o mundo inteiro jogou, foi aquela revolução depois daquela queda, né? E agora eles estão tentando voltar com a segunda geração. A segunda geração tá vindo a conta gotas, né? É, tá vindo só os bebês. A gente já comentou sobre isso, mas é o suficiente ou pra manter o aplicativo, não pra ser um sucesso? Sim ou não? Se você pensa o sucesso como rentável, sim, é o suficiente. Pokémon GO ainda tá no top 2, top 3 de top grossing, de jogos mobiles mais rentáveis. É aquela coisa assim, tipo, a maioria das pessoas jogam Pokémon GO, mas não pagam, mas aqueles que pagam, pagam muito. Então, isso já sustenta o jogo. Além das parcerias que ela tá fazendo com Starbucks, essas coisas assim, também já pagam o jogo. E uma coisa que eu, sei lá, queria citar é... O que vocês acharam do evento do Lapras? Eu não vi o evento do Lapras. Eu também ouvi, não. Eu ouvi falar... foi no Japão isso aí, não foi? Pokémon GO fez uma parceria lá nos lugares que teve problema com a usina de Fukushima, num lugar que foi atingido de tsunami. E soltou, deu spawn de Lapras lá no Japão. Aí, pra incentivar o turismo local. E no final das contas, deu tudo certo. Assim, tipo, ficou marcado que mais de 100 mil turistas foram e deu uma rentabilidade pra cidade de 17 milhões em dólares circulados. Essa era a intenção desde o começo da Nintendo, né? Era colocar pokémons específicos em locais importantes, tipo museus, essas coisas, né? Eu não sei se no final isso foi aplicado da maneira correta, né? Teve pokémon spawnando pra todo lado, assim. Mas é legal saber que pelo menos o Japão funciona. Não, mas é aquela coisa, né? Tipo, o Japão vai funcionar porque a Nintendo é de lá, né? Ela tem uma noção muito melhor lá. Mas eu achei, tipo, funcionou todas essas coisas de, tipo, melhorar negócio. Eu só acho impressionante que eles consigam fazer isso e funciona mesmo, o poder que a empresa tem, sabe, que Pokémon tem sobre as pessoas. Por fim, eu gostaria muito de falar de Mario Run, porque a gente tinha comentado que o jogo era pro público meio casual, etc, mas acabou que eu tô jogando muito Mario Run, Super Mario Run. Não só nas horas livres, mas às vezes eu gosto de chegar um pouco em casa e falar, beleza, eu quero passar o Toad Run aqui no momento de que não tem ninguém por perto pra eu conseguir me concentrar, né? O jogo, ele é bem desafiador, assim, em algumas partes, sabe? De você tá correndo no mesmo mundo, e você já conquistou diferentes moedas lá vermelhas, e aí a fase se adapta para que ela fique mais difícil, e você tem que pegar moedas vermelhas em locais diferentes, né? E no Toad Run, no Toad coisa lá, no desafio lá, basicamente você precisa derrotar os jogadores ao redor do mundo, né? E, assim, como experiência própria, eu tenho jogado bastante e eu tenho encontrado um grande nível de desafio. Não sei o motivo, não, eu estou lendo algumas análises aí que não estão saindo muito boas, né? Mas eu não tive nenhum problema com o jogo e eu acho que ele foi muito bem feito. Eu ainda não joguei, tô esperando o lançamento pro Android, então eu tô meio, mas fico feliz, assim, que o jogo esteja bom. Eu também tô na mesma posição do Geomont, eu tenho Android, mas uma coisa que eu queria perguntar, você comprou o jogo, Mario? Não, e olha só, mesmo com a demo, e eu tô querendo platinar a demo antes pra decidir se eu compro ou não, dá pra você jogar muito, tá? Então, supondo que tem 3 fases do mundo principal de Super Mario Run. Só dessas 3 fases, você pode jogar cada uma delas mais 3 vezes, assim, considerando que se você pegar todas as moedas vermelhas na primeira vez, a fase vai mudar um pouco pra que você, pra que fique mais difícil. Isso, entendeu? E aí você pode pegar de novo todas as moedas vermelhas e ela vai mudar mais uma vez pra ficar difícil, né? Aí nesse momento, se você pegar todas as moedas, você platina aquela fase. O que eu queria falar, a demo é bem mais que o suficiente assim pra saber se dá pra comprar, se você quer comprar o jogo ou não. Você pode viver só com a demo se você quiser. Então, eu acho que o que, sei lá, pelo menos os reviews negativos é com relação ao preço, né? Acho que o pessoal não tá acostumado a pagar $10 num jogo mobile quando eles recebem, entre aspas, a maioria tudo de graça ou 99 centavos, né? Esse também foi o ano de Pokémon, né? A franquia de monstrinhos completou 20 anos e a gente já fez um podcast especial sobre isso, comentando de todas as comemorações que houveram em relação aos 20 anos de Pokémon, né? Começando desde o lançamento de Pokémon Red, Blue e Yellow pro 3DS, até do lançamento de Pokémon GO, né? Do anime de Pokémon Generations e outras coisas que houveram, Pokémon Sun and Moon e por aí vai. Sei lá, isso tudo, a Nintendo em relação, assim, a Nintendo não teve muita relação com isso, né? Quem toma conta dessas comemorações é a Pokémon Company. Já pegando o gancho, eu acho que nem a Pokémon Company teve relação com esse ano, essa comemoração de 20 anos, porque apesar dela ter planejado e ter feito bastante coisa, eu acho que a Niantic que roubou, entre aspas, os holofotes. Então, eu acho que deu tudo certo e Pokémon tá na boca do público hardcore e casual. E a franquia deu um boost em tudo. E até em relação aos fãs que fizeram muita coisa, até fã da gente que a gente fez o evento lá de 20 anos de Pokémon, né? E até a timeline especial. E, bom, tiveram livros sendo lançados, revistas, fanfics não oficiais. Ah, não, mas tudo isso é Pokémon. Isso tudo é resposta a Pokémon GO, né? Os livros que lançou, todas essas coisas, tudo resposta a Pokémon GO. Com 20 anos não tem muita coisa a ver. A parte que a Pokémon Company tem culpa, assim, só pra defender um pouco, é que ela queria que lançasse esse ano Pokémon GO, né? Então bateu com os 20 anos junto, teve culpa dela, assim, né? É da Niantic, mas só que bateu com culpa dela. E vocês acham que faltou alguma coisa na comemoração do aniversário? Mas na falta de alguma coisa, teve até jogo da franquia, assim, né? Eu não sei se eles atrasaram ano que... Era pra ano passado e lançaram esse ano só por causa de 20 anos, mas teve lançamento de jogo, teve spin-off. Mano, acho que deu distribuição de Pokémon a rodo, Pokémon GO. Pra mim, esse ano, tipo, a franquia completou 20 anos muito bem, assim. Eu acho que o ano foi bom, não faltou nada, mas como eu gosto de ser chato, faltou Pokémon Conquest 2 e o filme do Detective Pikachu no final do ano, em dezembro. Ou o jogo aqui, né? Eu acho que o que faltou aqui, na verdade, é filme de Pokémon lançando nos cinemas. Mas, não, bom, seria legal se os novos filmes, os filmes que lançam todo ano, passassem no cinema, né? Mas acho que com o boom que teve Pokémon GO, acho que seria importante pras distribuidoras pensarem em lançar em território nacional esses filmes, sabe? Ou talvez reproduzir novamente os filmes antigos nos cinemas. Pode lançar o próximo aí que vai ter agora, por mais que seja meio tarde, que vai ser o primeiro episódio remasterizado, então... Eu acho que isso vai acontecer. Eu tenho bastante esperança. Por fim, Steam, um dos maiores anúncios que a Nintendo fez próximo do final do ano, mais ou menos, foi o Nintendo Switch, né? O Projeto NX, na verdade, foi anunciado como esse console híbrido que tava recebendo patente direta ao longo do ano, né? Que vai ter essa confirmação do aparelho ficar no docker, ser um console de mesa, funcionar com os controles, e você poderá tirá-lo e funcionar como console portátil, e por aí vai, com a qualidade de um console de mesa, né? Eu achei, o Switch foi teve muito boom, né? Esse ano a gente comentou várias vezes sobre ele, né? Sobre aquela porcaria que retira e tal. Quando mostraram o Switch, basicamente não tinha surpresa nenhuma. Era só confirmação do que todo mundo já sabia. Quem teve surpresa foi quem não tava acompanhando as notícias e rumores, né? Mas assim, o que impressiona é, mesmo sabendo de tudo, quando a Nintendo lançou o vídeo do Switch, eu fiquei impressionado, tipo... Ver é diferente de só pensar assim. Assim, eu achei bacana e o vídeo teve muitas visualizações e likes e coisas do tipo. Eu acho que a Nintendo ela mandou bem na apresentação do vídeo e também depois mostrando pro público casual no programa do Jimmy Fallon. Então, eu acho que o importante foi isso, porque a campanha de marketing da Nintendo no Switch, aquele vídeo de 3 minutos, foi muito bom. Porque ele mostrou todo tipo de público, casual, hardcore, etc. E a forma como o console interagia com cada um deles, isso adaptava às necessidades, entendeu? Porque a Nintendo, você vê, eu acho que ela se preocupou menos em mostrar aquela família, aquela criançada bonita lá rindo e jogando Mario, Wii Sports, sabe? Se preocupou mais em mostrar nas capacidades do console. O que eu tô um pouco preocupado, na verdade, é em como as pessoas estão reagindo à maneira como o console tem a performance dele quando ele tá no docker ou fora do docker, né? Saíram umas notícias falando que o aparelho funciona 40% mais lento quando ele tá fora do suporte dele, né? A gente já sabia que aquele docker lá, ele ia melhorar o processamento do NX, né? A gente sabe também que não tem como transmitir o jogo a 60 fps quando ele estiver no portátil, né? É um pouco difícil isso acontecer, né? Questão de processamento, etc. Eu só queria ver mais ou menos na próxima apresentação que vai acontecer, né? De fato, como que o console funciona quando ele tá fora do suporte dele, que ele vira console de mesa, né? Que ele vira console portátil, né? Quando ele tá fora. Nos dois, quero ver a performance do console como um todo, né? Assim, com relação à performance, eu não tô muito preocupado, porque quando você joga pro portátil, a resolução parece ser 720, né? Não é 1080. Eu acho que ele não vai sofrer tanto. Na demonstração lá do Jimmy Fallon, quando ele tirou, não pareceu que Zelda Breath of the Wild sofreu grandes, assim, frame rate de drop, assim. Pra mim não vai ser problema, mas é aquela coisa, né? A internet, ela xinga e o pessoal vai ficar falando, isso aí não é nem um PS4. É claro que não é um PS4, velho. Tipo, se deixar 100%, aquele negócio ia esquentar, ia torrar a bateria, você não ia conseguir jogar e ia explodir, velho. E aí ia ter os executivos da Nintendo pedindo perdão com a testa no chão, igual os caras da Samsung, sabe? E cometendo sepulcro. Isso é triste. Bom, e aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós não vamos ler comentários, tá? Na verdade, nós estamos aqui para agradecer pelo ano de 2016, né? Desde que o Nintendo 3 foi lançado, a gente tá na edição 37. Fazem 37 semanas, uma conta rápida, 37 dividido por 4 dá 9, mais ou menos. Então, a gente tem mais ou menos 9... Um pouco mais, porque a gente teve os Anipari Costa a Costa, né? A gente tá lançando podcast desde fevereiro, mais ou menos, né? Isso no formato do Nintendo 3, porque a gente tem a retrospectiva semanal que a gente tava fazendo desde o ano passado, né? E a gente até já comemorou um ano de podcast, etc. A gente vai ter algumas mudanças ainda pela frente, vocês vão ficar sabendo de tudo, né? Mas, por enquanto, a gente só quer agradecer a quem esteve ouvindo até agora. A gente tá fazendo isso por prazer, a gente tá tá fazendo isso porque a gente quer trazer um programa que fale da Nintendo e da maneira como ela precisa ser discutida, né? Entre três pessoas que são fãs, mas mesmo fãs da Nintendo têm diferenças de opiniões e diferenças de gosto, né? E não são cegos, que é importante, né? Obrigado aí por ouvir a gente durante todo esse ano. Continue nos ouvindo, sempre comentando aí. Ou falando com a gente em rede social, né? É, eu queria agradecer também, acho que de maneira geral, assim, a gente discute, fala as coisas. É, desculpa se eu ofender alguém, a coisa, mas é aquela coisa, assim. É pra discutir, a gente leva a sério, gosta da Nintendo, mas também não é pra se estressar. É um hobby, um divertimento, e acho que, sei lá, gravar cada Nintendo 3 é uma alegria na minha vida. Acho. Nossa, bem legal. Bonito. Isso foi profundo. Isso foi bonito. A gente vai ter algumas mudanças no podcast, tá? A gente vai informar tudo e já vai ser logo no começo do ano. Então esperem por surpresas boas. Pra nós vai ser ótimo e vocês vão ficar sabendo de tudo. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed, tá? Nós lançamos um novo podcast toda segunda-feira. E não deixe de dar aquele like ou 5 estrelas no podcast no iTunes, né? Dá aquele like no videozinho aqui embaixo, gente. Eu desejo a todos que acompanharam a gente um feliz 2016. 2017, né? Eu não vou conseguir me acostumar, vai dar um tempo assim pra eu conseguir me acostumar com 2017. Feliz 2017. Boas festas aí, comem bastante, joguem bastante videogame.